Aí, meu irmão, Êxodo capítulo 20 diz: honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na face da terra. Se você não honrar, a sua validade vai terminar. Se liga nessa história aí. Hoje eu vim contar uma história, a história de um irmão que não honrava seu pai e sua mãe e vivia na perdição. O que diz na palavra de Deus, acredite, a coisa é séria. Honra seu pai e sua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Hoje sua arma é a Bíblia que carrega debaixo do braço. Sua facção é Jesus que perdoou os seus pecados. Hoje sua arma é a Bíblia que carrega debaixo do braço. Sua facção é Jesus que perdoou os seus pecados. De tanto sua mãe lhe falar, ele não acreditou. Aconteceu um fato tão triste e um tiro ele levou. Socorrido foi para o hospital, todos diziam que não tinha jeito. Agora só resta orar e todo mundo ficou de joelho. Quando uma luz do céu desceu, os médicos não acreditavam. Conseguiram tirar de seu peito uma bala que estava alojada. A ovelha que estava perdida, o Senhor a resgatou. E hoje vive a declarar que o Senhor é meu pastor. Hoje sua arma é a Bíblia que carrega debaixo do braço. Sua facção é Jesus que perdoou os seus pecados. Hoje sua arma é a Bíblia que carrega debaixo do braço. Sua facção é Jesus que perdoou os seus pecados. Quem diria de apenas um? Pare e pense, irmão, por favor. Quem diria de dono da boca, de terno, gravata, hoje é pastor. Quem diria de apenas um? Pare e pense, irmão, por favor. Quem diria de um dono da boca, de terno e gravata, hoje é pastor. Hoje sua arma é a Bíblia que carrega debaixo do braço. Sua facção é Jesus que perdoou os seus pecados. Hoje sua arma é a Bíblia que carrega debaixo do braço. Sua facção é Jesus que perdoou os seus pecados. Meu irmão, ajeite pra você. Honre a palavra de Deus, honre seus pais, que seus dias vão se prolongar. Jesus te ama e te chama. Vem agora!